Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos à emissão do Independência Sonora, dedicada na íntegra à nova música nacional. Como é habitual, para além da música, a parte final do programa conta sempre com uma entrevista, e o convidado deste mês é o Manipulador. Ele esteve na passada sexta-feira no Espaço 14, naquela que foi a 14ª edição dos Xerifes e Cowboys. Para agora, ficamos com os Bad Legs e a música You Girl. Boa noite, sejam muito bem-vindos. Down, down, down. Primeiras três do Independência Sonora desta semana com os bracarenses Bad Legs, que nos vieram apresentar o seu EP Not Bad através do single You Girl. No meio, a música Magnets, dos Norton, e ainda Pista, projeto formado pelo guitarrista Cláudio Fernandes, dos Cangarra, e pelo baterista Bruno Afonso, que contaram com a participação no piano de Nick Nicotine para este tema Pista. Continuamos a nossa hora com Friends, dos Losers. Friends, you and I, yet you don't trust me, and I don't really know you. We hide our vulnerabilities, project false nobility for the cause of saving face. We'll be right back. Mais uma bela sequência feita de música nacional, esta que acabou de passar. Primeiro os Losers com a Friends, grande malha que está presente no disco Hot Jesus. Ainda tivemos o prazer de contar com o Gonçalo, membro dos Long Way to Alaska, que se apresenta agora a solo com o disco King. Ouvimos a belíssima Crianças e por fim os Koala, que nos chegam do Porto e apresentaram-nos a faixa Morning Blues do seu EP homónimo. Partimos agora para a última sequência do Independência Sonora desta semana, na companhia da Amy Curl e o single I Belong to This Purpose. Get your car, let her find you in another year or so. And if she crawls out of her heart, says it couldn't be so, say love died and my love is almost out of hope. And if you borrow all my calls, all my time, all my soul, when you cry, when you feel no, nothing ever goes, then all distractions put aside, let me go, lover. All your love is in a bottle, life is thin and could love like ours grow. Now our new home, no, it wasn't made for you. You never loved another boy, but you find out how in good time you're gonna love another boy on your own. And if you come back all the time in your car from the start, and if your heart is so damn blind, then we could never be apart. And if you take it upon you, I'll always try to help you. And if you know what we both are wishing, then all the gold, it couldn't be our savior. But if you fall for this is all boredom, and if you know that nothing like that summer, by now you feel like you won't be. Pela passagem de Amy Curl na emissão desta semana do Independência Sonora, primeiro a apresentar o seu novo disco Sherry Luna através da música I Belong to This Purpose e depois a participação no novo single It Took Me So Long do The Weatherman, a qual juntamos ainda os You Can Twin Charlie Brown com After December do último trabalho Diffraction Refraction. Para os últimos minutos do Independência Sonora desta semana, propomos que ouçam a conversa que tive com o Manuel e o Eduardo. Eles formam o projeto Manipulador e brilharam no concerto da 14ª edição do Xerifes e Cowboys no Espaço 14. Tens a quarta classe? Sabes distinguir um dó de um ré e um fá de um si? Costumas juntar amigos na garagem para tocar umas cenas? Envia o teu trabalho para independenciasonora@gmail.com e passarás da garagem para a rádio. Independência Sonora. Ouve de segunda para terça, à meia-noite e em facebook.com/independenciasonora. Olá Manuel, bem-vindo ao Independência Sonora. Olá. Olá Eduardo. Olá. Manuel, como é que começa a tua relação com a música? Qual é a tua história? Então, a minha história na música é tardia. Sem ser quando era muito miúdo e gostava de armar em estrela, tipo, a fingir que cantava chutes e pontapés e pesticida, só ouvia música muito má. Até aos 16 anos só ouvia coisas muito más. Ouvia a Rádio Cidade, basicamente. E isto é real, por muito triste que pareça. Era o que eu ouvia. E só aos 16 anos é que comecei a despoletar o interesse para música a sério. Porque eu não considero música aquilo que eu ouvia até lá. Através... quer de amigos mais próximos, quer do meu irmão também. Depois, quando comecei para ouvir algum, o que me trouxe para a música foi um bocadinho o punk, que tinha aquela energia que a minha adolescência necessitava. E muito pouco tempo depois de começar a ouvir coisas um bocadinho diferentes daquilo que eu estava habituado, comecei logo a tocar. Fui convidado por um amigo meu, pelo o Miguel, para tocar na banda dele, baixo, que era os Love You Dead, banda que tive depois até 2008, e nunca tinha tocado baixo na vida, só que ele achava que eu tinha, pronto, que, como eu queria, era pronto, tinha uma energia boa para aquilo que eles queriam, e a verdade é que aquilo foi correndo bem, diverti-me imenso com eles. Aquilo começou como uma banda de punk, acabou com uma mistura de punk com eletrónica, com uma coisa meio performática. Deixa eu falar bem hoje. Depois, pelo meio, tive uma outra banda, que era os Daza Kominacha, em 2004 a 2006. Depois estas duas bandas acabaram mais ou menos na mesma altura. Eu fui fazendo outros projetos. E que tive depois os Blacksit Bingo, os Urma. Só que foram projetos que também acabaram. E no meio desta coisa toda, ter permanentemente projetos a acabar e a começar, eu fartei-me. Sim. Porque eu gosto muito de começar projetos de novo, mas não gosto que os projetos nunca tenham continuidade, porque é como uma qualquer relação, seja de amizade, seja de amor, se na música é igual. Se nós temos uma coisa que nunca dura, também nunca vamos profundamente, não a desenvolvemos profundamente. E então, em 2010, eu decidi criar um projeto a solo, e aí, pronto, não tem que acabar. Okay. Acaba quando eu quiser. Isso... Foi fácil sair dessa experiência e entrar numa carreira a solo, então? Foi uma necessidade. Era algo que necessitavas, exatamente. E como é que foi dar esse passo? Foi estranho, porque eu, quando criei o Manipulador, senti mesmo essa necessidade de ter que ter algo para me exprimir que não tivesse obrigatoriamente um fim. Mas, por outro lado, eu sempre fui uma pessoa de pessoas. O que me dá mais gozo fazer é criar com outros. Uhum. E então senti-me um bocadinho de peixe fora d'água. Por outro lado, também era parte do desafio, era esse, não é? Estava a fazer uma coisa mesmo que me deixava desconfortável. Mas essa necessidade revelou-se tão grande que depois acabei por, de certa forma, trazer o Eduardo para a banda, que, não tocando, para mim, ao vivo, faz parte da banda. Ele sempre que pode, sempre que é possível, ele faz os visuais. E o ter alguém ao lado com quem eu possa discutir o que estamos a fazer, um conceito, para mim dá-me sempre mais gozo do que só o que está dentro da minha cabeça. E o que é que te levou a escolher o nome O Manipulador para este teu projeto a solo? Epá, não sei. O que é que levou os meus pais a escolherem Manel para o meu nome? Honestamente, quando eu tinha a tal banda que te falei, uma das bandas que te falei, o Zurma, na altura, as pessoas com quem eu formei a banda, duas delas utilizavam para a música um pseudónimo. E para não ser o Black Bambi, o Peter Shui, o Manel e o Álvaro, eu e o Álvaro decidimos arranjar pseudónimos nessa altura. E eu arranjei o Manipulador e não me lembrei de nada melhor. E na altura o Álvaro disse-me: pá, há um gajo a fazer carreira com o nome Senhor Coconut. Portanto, não é por causa disso. Ok. Tens dois discos editados, o Boxing, de 2011, e o Chess, que, apesar de ter sido editado digitalmente em 2012, chegou às lojas em 2013. A pergunta que te coloco é: há uma espécie de fio condutor que os liga, ou são dois trabalhos que exploram diferentes temáticas? Estão bastante ligados estes dois. Aliás, pelo menos parte do Chess até tinha sido... Algumas das músicas do Chess foram compostas na mesma altura em que compus o Boxing. Fazem parte do primeiro lote de músicas quando eu criei este projeto. Uhum. E que as fiz. Só que eu achei que não se enquadravam, não estavam acabadas, e que se enquadrariam num passo a seguir. Depois, tem outros complementos. O chess, que é para onde eu estou a ir agora. Mas estão muito, muito ligados. Porque os temas são sempre mais ou menos os mesmos. E têm a ver com, sobretudo, com a minha relação com a música e com o mundo. E têm a ver com a obsessão. Têm a ver com a memória. Têm a ver com... com alguma teimosia, tem a ver com um universo que eu próprio ainda não conheço bem, mas que é meu e que eu estou a tentar libertá-lo. E eles estão colados, acho que o que virá a seguir já não será tão próximo como o chess é do boxing. Não que seja igual, mas acho que o que virá a seguir provavelmente a diferença será maior do que até agora. Juntando agora um pouco o Eduardo à conversa, para quem ainda não te conhece e nunca viu um concerto teu, como é que funciona o teu trabalho ao vivo? Viagens. Isso. Ao vivo, eu depois passo a palavra aqui ao Eduardo. Okay. Ao vivo é uma one-man band. Pronto, a música sou sempre eu que a faço e trago-a com baixo, pedais e loopstation e voz. E tento, que isto é quase um dogma, não quero mais do que isto, pelo menos para já. Depois, achei que não tinha muito interesse, sem ser para um músico que esteja interessado em ver como é que se compõe com o loopstation, ou como é que eu estou a fazer as coisas, não tinha muito interesse estar a olhar para mim enquanto estava a fazer as coisas, ou pelo menos aquele tempo todo de um concerto. E eu achei que faltava, que era precisar de uma outra componente ao espetáculo ao vivo. E eu gosto muito de tocar ao vivo, portanto não tocar não estava fora de hipótese. E na altura estava o Eduardo a dar os seus primeiros passos enquanto DJ. E como somos amigos há 15 anos ou 16 anos... Desde o tempo da Rádio Cidade. Desde o tempo da Rádio Cidade. Já nos conhecemos há muito tempo, de facto, e quando o Manuel me convidou para fazer parte do projeto, tivemos muitas discussões. E passar um pouco por aquilo que ele acabou de dizer, o método de construção da música acaba por também se refletir no método de apresentação ao vivo. Sim, e como é que é esse processo criativo ao vivo? Como é que chegas, como é que metes as imagens na música dele? Primeiro, o VJing começa por ter uma componente de improvisação muito grande, mas como nós fomos planeando todos os concertos na medida do possível, fomos construindo um universo. Que tem muito a ver com a questão da memória, da opção, aquilo que o Manuel acabou de dizer, e o processo criativo vai evoluindo de concerto para concerto, apesar de seguirmos sempre a mesma linha e os mesmos dogmas. Uhum. Pronto, nós trabalhamos muito as animações, principalmente animações dos anos 70 e até animações do início da animação, por assim dizer. A ele junto alguns efeitos criados por mim. E o mapping, portanto, eu podia chamar-lhe quase VJ mapping, não sei se isto é uma espécie de VJ mapping. O lado interessante disto é que de concerto para concerto vamos adaptando ao espaço. E o mapping, para quem não sabe, é a utilização da superfície para projetar imagens que depois se adaptam a essa mesma superfície, ou à arquitetura do espaço. Portanto, é sempre uma aventura de concerto para concerto. Não há dois concertos iguais, não é? Há uma coisa que temos tido em comum desde uma determinada altura até agora, que é o tool. Nós temos ou seja, em vez de projetarmos atrás, projetamos inicialmente à frente numa rede tool, aquele... Um material tecido transparente, um tecido quase... Tecido das noivas. Exatamente. Noivas. A rede mosquiteira. Mas... A rede mosquiteira. E a projeção é sempre... começa sempre por ser à minha frente, aquilo também passa para trás, e depois tudo o resto, todos os outros objetos que projetamos, tentamos ao máximo que em cada espaço seja diferente, o que dá imenso stress, sobretudo ao Eduardo, mas também dá uma pica extra. Ok. Relativamente a um futuro próximo, que novidades e desejos trazes na bagagem? Futuro próximo? Discos? Discos, sim. Eu estava-te a dizer lá fora. Estou muito, muito desejoso de começar a gravar o próximo, porque além do próximo já tenho outro na cabeça e quando assim é, começa a ser a altura de gravar o próximo. Está-me a faltar descansar um bocadinho. Eu dei muitos concertos nos últimos 15 meses, são para aí 60 concertos só com o manipulador, fora os que estou a dar com outros projetos. E estou a precisar, se calhar, de parar um bocadinho para também refletir e ter um bocadinho de espaço para dedicar-me só à construção do álbum. Mas quero muito gravá-lo e estou confiante de que, ao contrário destes primeiros dois, que é um bocadinho foi uma rampa de lançamento, foi uma coisa que eu precisei de fazer, estou confiante que as músicas, que já tenho várias músicas novas, que já vou conseguir fazer uma coisa que me vou orgulhar mais. Porque estes álbuns estão um bocadinho escondidos do público em geral. Uhum. O primeiro não tem edição física e foi muito pouco publicitado, e o segundo fiz uma edição física limitada, porque apesar de tudo gostei do resultado dele, mas o estar à venda está em muito poucas lojas, não, ainda tenho, é como se tivesse um bocadinho de vergonha ainda do que estou a fazer. Mas agora, não sei, também vou tentar fazer as coisas, mas com espaço e tempo, não querer ser muito urgente, que eu sou muito urgente com isto, com estas coisas todas, de gravar e pôr cá fora, e eu quero fazer devagarinho. Estou a ponderar, eu gosto de ser dono das minhas coisas e de não ter editoras e de não ter selos, mas por outro lado também há um lado disso que se calhar me interessa, porque trabalhar com outras pessoas também nesse processo também ajuda. E também tem o seu quê de bom, e também há ideias que podem surgir desse outro lado que eu não gosto muito, mas que é importante, que é o lado da promoção dos, claro, discos. E pronto, vou gravar, certamente. Queria, no máximo, ter qualquer coisa cá fora no início de 2015, mas de preferência antes. E, entretanto, estou a fazer uma coisa, que já fiz uma primeiro episódio, que é um conjunto de... vai chamar tributo aos vivos, que é um conjunto de versões de músicas de bandas que estão ativas e os seus elementos estão vivos, para contrariar um bocadinho aquela coisa, aquela ideia de que parece que só se pode fazer homenagem quando as pessoas morrem. E já fizemos uma primeira. Foi uma dos Deadcom. Que foi, neste caso, vai ser sempre em colaboração com alguém. Não vai sempre utilizar vídeo, mas vai ser sempre em colaboração com alguém. A primeira colaboração, como não podia deixar de ser, claro, foi com o Eduardo, porque somos a banda. E pronto, já tenho outras em mente, e pelo menos enquanto não gravo o álbum e ele não fica pronto, também ter qualquer coisa nova para me ativar os neurónios, para te manteres ativo, não é? Sim. Para terminar, querem partilhar com os nossos ouvintes o que têm andado a ouvir e que recomendam? Tu, Eduardo, um disco. Estava à espera desta pergunta. Bom, há uma banda que eu tenho sempre no leitor da MP3 e que estou sempre a mostrar ao Manel. Se fosse a primeira vez. Se fosse a primeira vez. E não é bem uma banda. O músico chama-se Ganja Sufi. Sim. E não sei se... Conheço. Pronto. E eu descobri... Estranho. É estranho. Tem vários elementos que eu gosto na música. E, bem, se tiveres aí, era giro mostrar. Eu acho que já mostrei quando não é, lançou, não é novo, não é uma sim, coisa sim, recente. Mas quando lançou o disco, eu acho que, não tenho a certeza porque já são muitas edições, mas eu sim, acho que já publicitei o trabalho dele, já passei uma música do disco. Ele entretanto lançou um segundo, sim. Eu mudei, eu da última vez que cá vim, quando fez o concerto de Stereo Boy, mudou muito. Na altura não estava a ouvir nada novo. E agora pus-me a ouvir umas coisinhas. Pois tu dizias que a cena era ouvir cenas antigas. É bem, nem é coisa de ouvir cenas antigas. Eu não consigo acompanhar o que se está a passar. Não consigo. Eu não tenho cabeça para isso. Não tenho cabeça. E acho verdadeiramente que a maior parte das pessoas ou só ouvem música ou também não acompanham. Porque o que fazem é ouvir uma vez. Porque nós não é acompanhamos. Possível. Nós acompanhamos. Sim, mas todas as semanas lançamos bandas novas e sim, tu sabes que tu ouves. Eu ouço Independência Sonora. É assim que eu ouço algumas das coisas novas que se passam. Só que eu não consigo ouvir bandas a singles. E também não consigo ouvir 10 álbuns por dia. Então há tanta coisa a sair que eu também, para estar a acompanhar, tenho alguma dificuldade. E pronto, as coisas novas que eu estou a ouvir nem sequer é novo. É tipo, agora fiquei agora recentemente apaixonado pelo Dan Deacon. O Dan Deacon não se lança nada para aí desde 2010, 2012, não é? Mas para mim isto é novo. Ok. Sim, mas sei lá, estou a começar a dar uns primeiros passos a tentar ouvir com um bocadinho mais atenção algumas coisas que as pessoas me têm insistido para ouvir. Nomeadamente Tame Impala, que gosto daquilo, mas ainda não colei. Ainda não. Uhum. Gosto do universo, mas ainda não me deixou apaixonado. Uhum. Depois, Savages, que quando apareceu gostei muito, mas ainda não tinha feito aquela coisa de ouvir o álbum 7 vezes seguidas. Mas estou a gostar muito do álbum. Isto de coisas novas, porque pronto, coisas que não são novas, continuo a ouvir algumas. E são muitas, não é? Sim. Mas agora, assim que me lembre, agora tenho ali no carro, que é onde havia mais uma coisa qualquer que já não me lembro. Está-me a faltar aqui algo que é relativamente importante das últimas coisas que andei a ouvir. Mas pronto, não me lembro. Andei a ouvir muito Chet Baker. Ok. Isso não é novo. Deixa de ver. Sim, sim, é verdade. Ah, pá, pois, andei a ouvir muita música de portuguesa. O novo de Peixe Avião ouvi já bastantes vezes. O novo de Torto soou-me um bocadinho a pouco. Adoro a banda, eu disse há bocado. É uma das minhas bandas favoritas. Sinto-me mesmo privilegiado por viver na mesma cidade do que eles. Só que gostava que o CD tivesse mais músicas. É aquela coisa. Ok. Ah, e há uma banda que, desculpa, que tenho andado a ouvir muito, que são os Lululemon. Que... Nós também já trouxemos cá em novembro de 2012. Pronto. Que tinha isso no carro e... Também são muito bons, sabes? Eu acho que aquilo era um bocadinho... faltava-lhes um bocadinho de coerência que eles agora neste têm do início ao fim e este último Sinaracha. Assim como já, eu nem gosto de dizer muito isto, mas é uma grande malha. Ok, olha, vamos terminar. Um abraço, espero que tenham muito sucesso. Obrigado para vocês. Um abraço para ti. I don't have to tell you. Need to fake it, no need to pretend. Say goodbye now, but this is not the end.